Essa passagem bem conhecida, não é? Olho por olho, dente por dente. Alguém te fez mal e você quer retribuir, você cita logo. Não, comigo é olho por olho, dente por dente. Toma lá, dá cá. Bateu, levou. Não é assim? A argumentação comum. Fato é o seguinte, irmãos, mais uma vez, Jesus está, vai responder ou vai explicar uma lei ou algum aspecto da lei do Velho Testamento. Então, para a gente entender bem o que Jesus, aqui Jesus está se referindo, ao que Jesus está se referindo, a gente tem que ir lá no Velho Testamento para saber o que é essa lei, olho por olho, dente por dente, entender bem uma milha, andar uma milha, aí anda duas, pedir a capa, pedir a túnica, dar a capa. A gente tem que entender todos esses aspectos do texto para entender qual a mensagem que Jesus quer passar aqui. Então vamos lá. Aqui em Mateus, ele citando a lei do Antigo Testamento, só fala em olho por olho, dente por dente. Mas se a gente for para alguns outros textos do Velho Testamento, eu vou lê-los aqui para os irmãos. Por exemplo, em Êxodo capítulo 21, versículo 24 e 25, diz assim: olho por olho, dente por dente, e aí ele adiciona mais, ó, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Vendo como ele adiciona mais coisas aqui? Se você for lá para Levítico, veja, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Dá até para brincar com a língua, para ver se a gente consegue falar rápido. Aquela brincadeira que a língua não consegue. Trava-língua, trava-língua. Exato, você falou? O Rio Capibaribe foi... Não. É, Levítico, capítulo 24, tem mais. Versículo 20. Diz assim, eita, estou em número, 24, 20, está pingando ali, né? Valeu, Deus. Diz assim, ó, adicionando ainda, ó, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento, golpe por golpe, queimadura por queimadura. Tem mais, Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. Diz assim... Abri errado, abri 20. 19, 21 diz: não o olharás com piedade. Aí aqui, ó, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, por pé, pé por pé. Tá vendo? Interessante. O que isso quer dizer? O que é isso que tem no Velho Testamento, tanto olho por olho, dente por dente? Às vezes a gente se refere a isso como sendo alguma coisa assim, quem com ferro ferro, fere com ferro será ferido. Só tem trava-língua hoje aqui. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que é isso aqui no Antigo Testamento? Olho por olho, pé por pé. Isso nada mais é do que lei. Leis utilizadas nos tribunais civis. São leis aplicadas em tribunais. Olhe lá. O que os fariseus faziam com essa lei era aplicá-la na sua relação pessoal. Mas a lei é para uma aplicação judicial, tribunal. Qual a diferença? Há uma grande diferença de Hugo pisar no meu pé e eu, por mim mesmo, no tempo que eu quiser, do jeito que eu quiser, ir lá e pisar no pé dele e me fazer valer da lei. Só que a lei não dava para o homem, pessoa, o direito de retribuir, seja qual fosse a falta. O caso deveria ser levado ao juiz e ele julgaria se e se sendo, como seria a retribuição. O que é isso? A gente não pode sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Nós não podemos. Chegar lá nos Estados Unidos, em estados que tem a pena de morte, o camarada matou alguém, você chegar e matar o cara. Não pode. Mas é olho por olho, dente por dente. Mas não pode. Essa é uma lei que quem deve aplicar é o Estado, não é o ser humano. Então, qual era o pecado dos fariseus? Voltando agora para o Novo Testamento. Eles estavam aplicando isso nas suas relações pessoais. Me feriu? Vou ferir também. Me magoou? Vou magoar também. Era assim. Machucou meu pé? O seu pé? Minha mão? Mão. Eles estavam... A sociedade estava um caos nesse sentido. Imagina. E aí Jesus disse... A resposta de Jesus, interessantíssima, voltando lá para Mateus, tem tudo a ver com o parágrafo posterior e depois com o outro parágrafo também, mas isso são sermões para depois. Aí Jesus disse assim: você deixa isso para o tribunal e eu vou lhe ensinar qual deve ser a sua relação com o próximo. Sua relação com o próximo não pode ser olho por olho, mão por mão, pé por pé, ferimento por ferimento. Isso aí quem aplica são os tribunais. Eu vou lhe ensinar como é que você deve fazer com alguém que pisou no seu pé. Eu vou lhe ensinar como é que deve ser feito, como é que você pode fazer quando alguém bater na sua face, que era um insulto terrível naquela época. Eu vou lhe ensinar como você deve fazer quando alguém lhe pedir para você andar uma milha. Eu vou lhe ensinar. Aí Jesus agora vem ensinar para os fariseus. Ele estava dizendo: vocês estão errados aplicando essa lei no âmbito pessoal, sem levar isso para o tribunal, ok? Então, Jesus essas leis elas serviam para desencorajar a vingança própria. Parece o contrário, mas não é. Uma vez que eu sei que o tribunal vai julgar minha causa e vai dizer o que é justo, eu não preciso correr atrás de justiça, se eu confio no tribunal. Entendeu? Corre o risco de eu tentar retribuir demais, o que era mão virar mão e pé, e eu ser ferido na minha mão e no meu pé. E aí corre o risco da bola de neve. Isso, essa lei era para desencorajar a justiça pessoal, deixa com o tribunal. Então Jesus está dizendo: vingar-se? Nananina, não. Você não deve se vingar. E aí ele vai nos ensinar como nos portar. Justiça, deixe que a justiça administra publicamente essas questões. Então vamos lá para o texto bíblico. Em Mateus capítulo 5, versículo 32. Os judeus, os fariseus levantam essa argumentação, ou Jesus mesmo levanta como sendo deles. Ele está dizendo: vocês falam isso, vocês praticam isso, é isso que vocês estão ouvindo, é isso que vocês praticam desde sempre, mas o entendimento correto não é esse. Aí Jesus disse: eu porém vos digo, não resistais ao perverso. O que quer dizer isso? Não resistais ao perverso? Ele vai explicar depois, mas é o seguinte: não é só porque a pessoa não é cristã que você deve resistir uma ordem ou pedido dela. Nós não vivemos numa sociedade fechada, onde você só obedece, onde você só vota em vereador crente, onde você só obedece se o camarada for crente. Não é assim. E se um não cristão lhe pedir alguma coisa, só porque não é não cristão você vai negar? Não, Jesus disse: não resista ao perverso. Vai além. Quando você for forçado a fazer alguma coisa, faça, que é o que Jesus vem dizer agora. Então vamos lá. Qualquer que te ferir na face direita, o que é que Jesus está dizendo com isso? Está dizendo que aquele insulto do Velho Testamento, muito pesado, que era, se não me engano, na esquerda, na face direita, que era um insulto maior do que bater, a esquerda era um insulto maior do que bater na face direita, Jesus está dizendo, se baterem na tua direita, tudo bem, dá à esquerda. Que Jesus está dizendo, Jesus não está querendo que a gente literalmente faça assim para o outro bater. O que Jesus está pedindo dos cristãos é que eles não assumam olho por olho, dente por dente, mas que eles tenham uma relação, atos e ações que transmitam não a vingança, mas que transmita a tolerância, até que possa transmitir amor. Palavras e atos de amor. Se você for defraudado, se alguém pisar no seu pé, não retribua, haja com amor. É isso que Jesus está querendo dizer. É isso que ele vai explicar um pouquinho depois, no domingo que vem, na outra perigo. Então ele está dizendo, a atitude nossa deve exceder a atitude normal das pessoas. No mundo, todo mundo é assim, bateu, levou. Jesus está dizendo, isso é muito fácil. Odiar inimigo é balela, isso aí é muito fácil. Amar quem nos ama é mais fácil ainda. Eu quero ver é que os meus filhos instaurarão um reino onde nós amaremos o inimigo. Onde nós amaremos quem nos pisou. Isso é cristianismo. Isso é exceder a realidade do mundo. E esta é a proposta de Jesus. Odiar quem lhe odeia. Amar quem lhe ama. Você não passa do nível comum. O nível mais para baixo que existe. Não passa disso. Jesus quer dizer... Exceda. Depois Jesus usa uma outra figura. Primeira essa da face. Bateu. Tolere. Ame. Espere. Paciência. Segunda, ele diz: ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aquele que quer demandar a túnica, deixa. A túnica era uma espécie de roupa íntima. E a capa era uma espécie de sobretudo. Quando Jesus está dizendo, citando isso, era que acontecia o seguinte: quando você fazia algo mal, cometia alguma coisa errada contra um irmão, ele poderia, no tribunal, e o juiz poderia dizer isso: olha, a tua túnica vai ser dada para o teu irmão. Você não pode mais, não é mais sua, você vai ter que retirar e vai ter que dar para o seu irmão essa túnica, não vai poder usar mais. E aí você tinha que tirar a sua túnica e viver só com capa, a não ser que você comprasse uma outra. Eles não tinham coisas bem mais valiosas. Eu vou dizer porque a capa também tinha muito valor naquela época. Então, quando eles dizem, quando te pedirem a túnica, entrega também a capa. Aqui uma coisa, é interessante, eu inverti o pensamento aqui. Eles pediam a capa, a camisa, porque a tradução aqui diz túnica, a camisa pediam, e você, Jesus disse, se tiver que dar a camisa, dê até a roupa de baixo. A camisa, quando era tirada de você, ao sobretudo, era o seguinte: eles utilizavam aquilo como lençol também na noite. Então o que acontecia? Se você emprestasse a sua capa para alguém, a lei dizia que você tinha que devolver antes do sol se pôr. Porque uma vez que o sol dormisse, e que viesse o frio, você ia precisar da sua capa. E para dormir você também precisaria da sua capa. Então, quando no tribunal lhe for pedida a túnica, a roupa de baixo, você diga: eu dou, estou disposto a dar até a minha capa. Eu durmo no frio, sem ter com que me cobrir, mas eu quero dar a capa para você. Essa é outra linguagem que Jesus usa aqui. Então, pedindo sua túnica, dá a capa também. Mais uma vez, o que é que Jesus está pedindo? Exceda os gentios, exceda o normal, exceda a ira. Ira é para a pessoa pequena. Exceda o rancor. Rancor não tem vez com Jesus. Exceda isso. Exceda o toma lá da cara. No reino de Jesus não é assim a relação. Exceda, viva acima disso. Jesus vai utilizar uma outra figura, que é o versículo 41, diz: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Andar uma milha, o que é isso? Naquela época, mais um amparo histórico aqui, você estava andando na rua e poderia chegar alguém do governo, alguém com autoridade dada pelo governo, chegar para você e dizer: Manuel, eu estou indo agora a Boa Viagem, eu tenho todas essas malas para carregar e eu tenho uma autorização aqui para que eu consiga alguém para levar para mim. Isso era utilizado tanto para pessoas como para animal. Você podia chegar com autorização e dizer: preciso do teu animal um tempinho, depois ele devolve. Lembra que Jesus fez isso com um jumentinho dos outros? Então, a pessoa não poderia negar. Eu tenho autorização do Estado, da minha prefeitura, do meu município, e passou alguém, eu digo: você que vai levar minhas malas. Aí, você tinha que ir, era obrigado. E o que é que Jesus disse? Se alguém te pegar no meio da rua para levar a mala dos outros, pedir que você vá daqui a Boa Viagem, vá ter piedade. Exceda, nada de rancor, nada de cara fechada, nada de biquinho. Exceda. Boa Viagem, eu vou até piedade se você quiser. O que é isso? É da outra face. São atos, pensamentos, ações de amor que quebra barreiras. É isso que Jesus está dizendo. Se é para servir de correio, eu vou, não tenho nenhum problema com isso. É interessante que Mateus 27, 32. Vocês lembram quando Jesus estava levando sua cruz e já não podia mais levar? Vocês lembram muito bem, né? E aí o que aconteceu? O que é que os soldados fizeram? Estava passando um cara lá, Simão. O soldado disse: vem cá, é tu mesmo, leva a cruz do homem. Ele negou. Comum aceitar. Tinha que aceitar. O que é que Simão fez? Pegou a cruz de Jesus e levou. O texto diz assim: ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Teve que carregar a cruz de Jesus. Era da época. Esse costume, isso existia na época. Jesus está dizendo: se você for pego para levar a cruz de alguém, leve duas. O que é que Jesus está dizendo? Exceda. Exceda. Voltando para Mateus. Se alguém te pedir, 48, dá. É interessante também, ele diz assim: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Naquela época também, gente, era comum, como hoje, você vai pegar dinheiro do banco, quem é que pega 0 a 0, pega 1.000 e devolve 1.000? Quem é que pega no banco isso? Não faz, não acontece. É comum, se você for pegar um empréstimo para comprar um carro, completar seu apartamento, fazer uma reforma na sua casa, ainda que tenha benefícios por isso, renda mínima, ou um valor até tanto, ou você ganha só tanto salário, ainda que tenha alguma coisa, você tem que devolver mais para o banco. Não devolve 0 a 0. Você conhece? Conhece, me diz aí que eu quero pegar um dinheirinho emprestado aí para comprar um negocinho para mim. Não devolve. Naquela época, os juros também eram cobrados de maneira exorbitante. Você poderia, por exemplo, pegar a capa de alguém para ir ali, mesmo que você fosse devolver antes do sol se pôr, quando você voltasse com a capinha, tinha que voltar com 2 moedinhas para dar para o homem, porque você pegou emprestado. Se você precisasse de algum dinheiro, de algum agiota, ou de alguém, ou de algum banco da época, você tinha que devolver as duras penas. Mas não só isso, nas relações pessoais. Se você batesse na casa do vizinho pedindo um pouquinho de farinha para colocar no seu feijão, ai de você se não devolvesse na próxima feira a mesma quantidade de farinha e um pouquinho a mais, um pouquinho de arroz. Era comum naquela época essa relação. Você não poderia precisar de ninguém. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Quando pedirem, em primeiro lugar, dê. Se puder, dê, não empreste. Se puder, dê. Se for para emprestar, não empreste com usura. Tem até o Salmo 15, que nós temos até a música que nós cantamos aqui. Não empreste com juros exorbitantes. Se tiver que emprestar, empreste em amor, ou dê e ceda aos gentios, aos normais. É interessante, porque todas essas atitudes, irmãos, parecem ser impossíveis a nós, pobres mortais, a mim, a você. Mas a gente encontra na Bíblia pessoas que assumiram essa postura e que tornaram estas ações possíveis na vida deles. Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, José foi traído pelos seus irmãos. Se ele tivesse que aplicar a lei olho por olho, dente por dente, na relação pessoal, que não deveria, mas os fariseus estavam fazendo, o que é que ele devia fazer quando sua família foi ao Egito pedir comida? Ele ia negar. Ele ia mandar os soldados expulsar, se não matar. O que é que José fez? Cedeu à justiça dos gentios. José abençoou seus irmãos. Está lá em Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 19. Foi possível em José, está vendo? Ele deu outra face. José entregou túnica, camisa, tudo. José andou a segunda milha. Era homem como eu e você. Um outro exemplo, Davi. Ah, Davi era pecador, de verdade, como eu e você. A Bíblia até diz, Deus diz que ele não pôde fazer o templo do Senhor porque ele tinha as mãos sujas de sangue, e seu filho teve o privilégio de construir aquilo que ele achava que seria a morada de Deus. Não seria a morada, porque Deus não cabe em templos, Deus mesmo disse, mas era um lugar em que o povo se reunia e adorava a Deus, e Deus visitava. Davi, vocês lembram que antes de Davi ser rei, quem era rei? Saul. Não estava, vamos dizer assim, do lado de cá do tapete, está debaixo. Não estava nos planos de Deus que Saul fosse rei. Mas o povo clamou, 1 Samuel capítulo 8, por um rei. Ah, todas as nações têm, virou moda ter rei nas nações, a gente é teocracia, eu não quero esse negócio não. A gente quer rei também, a gente quer estar na moda, meu. Rapaz, Samuel, esse negócio de Fashion Week aí não dá certo. Esse negócio aí de só porque os outros têm, vocês querem também, não dá certo. Não, nós queremos um rei. Samuel, tá bom, vou ungir. Ungiu Saul. Saul reinou. Quando ele percebeu que estava passando a bola para Davi, nas intenções divinas, o reinado estava passando para Davi, e Saul percebeu, o que é que Saul fez? Acabar com Davi. Mas eu disse que era Lucimara, mas é Claudinha que está ali. Eu estou pior ainda de óculos. Eu não disse que era Lucimara? Ou não? Ah não, Lucimara está lá atrás. Estou confundindo tudo. Estou ruim. É porque essa luz, os meninos não desligaram a luz. Eu estou pregando esse tempo todinho, Gleidson, com essa malvadeza dele. Você está de brincadeira comigo, Gleidson? Por causa da luz, não, é o meus óculos. É Claudinha e Lucimara, estão as duas aqui. Fique registrado isso em ata, por favor, os presbíteros aí. Enfim, Davi, perseguido por Saul. Teve uma ocasião, gente, chega a ser engraçado, hilário. Até é interessante, eu já contei isso aqui. Está lá em Samuel. Chegou uma ocasião em que Saul estava perseguindo muito Davi, já tinha mandado soldados e mais soldados perseguir Davi. E o que é que Davi fazia? Se escondia. Certa feita, Davi se escondeu no fundo de uma caverna, lá no fundão. Aquele pessoal que senta lá no fundo. Ele foi para lá, para que ninguém o achasse. O que acontece? Saul, nas suas andanças, vai para lá, vem para cá, sol quente na cabeça, água quente, tá? Deu aquele negócio na barriga dele. Ele disse: rapaz, vocês continuem as buscas e eu vou aliviar o ventre. É a expressão que a Bíblia diz. Eu vou aliviar o ventre. E o que acontece? Ele entra numa caverna, nada mais justo. E os caras continuaram procurando. Ele: vai procurar mais longe aí. Ele foi aliviar o ventre. Ele chega na caverna que Davi está no fundo. Só que ele não entra na caverna toda. Ele fica ali numa espécie de sala de estar. Procura já alguma coisa que ele possa depois usar. Naquela época, os homens tinham que andar com uma pazinha, uma sacolinha, vamos dizer assim. Quando você leva o cachorrinho de noite para passear, né? De noite, você tem que andar com saquinho, hein? Estou sabendo de irmãos da igreja que estão andando com cachorrinho de noite, sujando a rua e não leva a obra do cachorro para o lixo. Eu estou sabendo, está aqui registrado, tá? Ele não está aqui, mas vai ouvir depois no saco. Você ouça, tá bom? Você... levar cachorrinho, leva um saquinho. Enfim, Saul levou lá o saquinho tudinho, foi lá aliviar. Quando ele está aliviando o ventre, não sei porquê, Davi percebeu que estava alguma coisa estranha acontecendo lá na ponta da caverna e seguiu, como em desenho animado, o odor. Quando ele percebe alguém de cócoras, é a Bíblia que conta isso, gente. Quando ele percebe alguém de cócoras, que ele olha direito o manto, já caído no chão, ele percebe: é Saul. Nossa, não posso. Se eu sair, ele me vê, ele sai correndo atrás de mim. Se eu ficar, se ele quiser entrar mais, meu, o que é que eu faço? O que é que Davi fez? Eu vou provar para Saul que eu não respondo a maldade com maldade. Eu vou provar a Saul que eu vou andar a segunda milha com ele. Eu vou provar a Saul que eu vou entregar até minha túnica e capa. Eu vou provar a Saul que eu vou dar a outra face aí. Davi pegou uma faca, cortou o manto, um pedaço do manto de Davi, sem ele perceber, guardou. Quando Saul terminou de fazer o que tinha que fazer, terrinha, papapá, sai da caverna, Davi percebe. Quando ele está um pouquinho longe, Davi sai da caverna e diz: Saul, Saul, Saul, olha para trás. Os soldados olham, é ele. Aí Davi: peraí. Foi, mostrou um pedacinho do manto e disse: Saul, eu não tenho mal nenhum contra você. Você está intentando mal contra mim. Manda os camaradas atrás de mim. Quer acabar com minha liberdade? Já acabou, eu tenho que me esconder. Se não fosse Jonatas, que era o filho, não é? O filho de Saul. Se não fosse Jonatas, que me tratou bem, às escondidas, eu já estava morto. Aqui, eu não quero nada contra você. Se eu quisesse lhe matar, eu tinha lhe matado. Se era para aplicar olho por olho, dente por dente, o que aconteceria? Morria. Mas Davi excede, responde com amor. Por ora, naquele momento, Saul diz: realmente, esse homem não tem nada contra mim, porque eu estou perseguindo ele. E dá a trégua, mas depois continua a perseguição. Enfim, Davi, homem como eu e você, respondeu com amor, tolerância. Estevão, que eu confundi um dia desse com Filipe, Estevão, sendo apedrejado, o que é que ele poderia clamar a Deus? Ó, Senhor, faz com que dos céus caiam pedras sobre meus inimigos. Não, nada disso. O que é que ele fez? Andou a segunda milha, deu outra face, entregou túnica, capa, tudo. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amou o inimigo. O apóstolo Paulo, perseguidor, odioso, depois que se converte, escreve 1 Coríntios capítulo 13, escreve Romanos capítulo 12, versículo 21, sobre amor, tratar com tolerância. Paulo, às vezes, tinha um tal de Marcos lá, que era uma espécie de obreiro, menos experiente. Certa vez Paulo disse: ah, não quero ir com esse camarada aqui não, não vou para viagem com ele não, não gosto de menino no barco não. Paulo, o mesmo Paulo que escreve: o amor espera, o amor é paciente. Enfim, pessoas como eu e você, que tomaram essa atitude de não julgar e não agir de uma maneira que só o tribunal pode fazer, na nossa relação temos que exceder, agir com amor. E o maior de todos os exemplos, Jesus, na mesma situação de Estevão, na cruz, tendo passado por tudo o que passou, tirou forças de onde parecia não ter mais, juntou os últimos suspiros para deles fazer um só alto, bradar e dizer: Pai, eles não sabem o que fazem. Não retribui a eles mal por mal. Meus irmãos, Deus não trata você olho por olho, dente por dente. Deus não trata você pé por pé. Não trata. Deus trata você excedendo com amor. Quando Deus poderia castigar a gente, Ele mandou seu filho. Quando Deus podia nos mandar para o inferno, de cabeça para baixo, com os pés amarrados, Ele mandou o filho dele. Quando Deus podia derramar sua ira sobre os nossos pecados, o que é que Ele fez? Derramou sobre o filho dele. Quando Deus podia retribuir a nossa maldade, Ele não retribuiu, Ele muito nos amou. Quando nós rejeitamos Jesus, Deus nos aceitou. Quando nós humilhamos e desdenhamos a obra de Jesus, Ele nos leva em consideração. Quando nós, muitas vezes, por vezes nós rejeitamos o plano de Deus para a nossa vida, Deus não desistiu. Deus podia dizer: você me rejeitou, eu rejeito você. Não. Continuou, Ele resgatou e hoje você está aqui. E hoje você é de Deus. Você vai querer viver suas relações olho por olho, dente por dente? Isso não cabe a você, isso não cabe a nós. Deixa para os tribunais. Ainda assim, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, diz assim: é preferível sofrer o dano do que causá-lo. Se tiver que ir para tribunal contra alguém, pense duas vezes, irmãos. Se tiver que ir para tribunal para tirar do outro, numa vingança imbecil e infernal, reconsidere, abra mão. É muito melhor, muitas vezes, muito melhor. Se tiver que ir até as últimas consequências, com mesquinhez, ele vai pagar tintim por tintim, moeda por moeda, o que ele me fez. Esse miserável vai pagar tudo, eu vou deixar ele sem nada. Não faça isso. Olhe e ame. É interessante que tudo que Jesus relatou aqui são ações, não são pensamentos. Ações. E Jesus demonstrou amor em ações, em práticas, em atos. Porque amor, para amar alguém, Você não tem que sentir primeiro para depois fazer alguma coisa pela pessoa. Mesmo que ainda não esteja sentindo, faça. Você sente depois. Interessante. E logo depois desse texto, se você ainda está com a Bíblia aberta, o que é que Jesus levanta? Levanta aquela questão que diz: ah, ouviste o que foi dito, ame quem vos ama, né? Odiai vossos inimigos. Jesus disse: ame o inimigo, não é isso que tem aí? E depois, no capítulo 6, olha que interessante, ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos gentios, o que é que ele disse? Só decorei até aí. O que é, se a vossa justiça não exceder, não, esse é em 5, né? Não, é guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O texto que eu estou me referindo é o texto que Bruno pregou. Ajuda agora aí, Álvaro. Em 5:20. Exato. Não. É. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais. Se a vossa justiça não exceder, não pode entrar no reino. Não pode entrar no reino. Então você escolhe, irmãos, duas coisas: ou você adquire nas suas relações a atitude que não é sua, e retribuir mal por mal. Paulo diz: pagai o mal com bem. Mas se você quer pagar mal por mal, boa sorte. Boa sorte. Nem digo Deus te abençoe. Boa sorte. Você vai quebrar a cara lá na frente. Agora, se você quiser assumir a atitude de Deus para com você, como é que Deus lhe amou? Excedendo. Com amor. Com muito amor. Como é que você deve amar? Com amor. Como é que Deus se relaciona com você? Pela graça. Não pelo que você faz. Como é que você se relaciona com os outros? Pela graça. Não porque ela fez ou desfez. Assuma a relação de Deus para com você, para você, para com os outros. O maior exemplo disso é Jesus. Se você também crê que Deus, o seu Deus, é um Deus de retribuição igual, não é esse Deus que nós servimos, irmãos. Se você tem na sua cabeça um Deus que paga o mal por mal, um Deus que castiga, eu estava vendo na internet um camarada, um louco, um lunático, um doido varrido, um diabo, disse que o que está acontecendo no Haiti é porque o pessoal lá mexe com macumba, mexe com magia negra. Ou então é porque os africanos sofrem, porque a religião deles mexe com Satanás. Aí porque mexe com Satanás, Deus, como em Sodoma e Gomorra, manda fogo para acabar e a nação não prospera. Se fosse assim, meu amigo, o Brasil era o pior de todos. Aqui a gente vive um evangelicalismo. Aqui a gente vive uma idolatria triste. Se fosse assim, meu amigo, a gente estava acabado. Pior do que Haiti, ali, aqui, em qualquer lugar. A gente estava para lá de Bagdá. Já estava mais do que África. A gente já estava para lá do que quer que seja. Já estava para lá. É por isso que Deus é assim. Ah, o Haiti, nesse mês, a porcentagem de idolatria ultrapassou. Terremoto. Ah, o Brasil está bem, ok. Ah, Lula. Tudo bem. Enfim, qual é o seu Deus? O Deus da retribuição? Ou Deus é um pai amoroso que lhe ama incondicionalmente? Se você quiser se relacionar com Jesus, com Deus, como um pai amoroso, você tem que ir através de Jesus. Você tem que entregar a vida a Cristo. Você tem que, como Simão, dizer assim: Jesus, eu quero levar essa cruz com o Senhor. Eu quero levar essa cruz. Eu quero andar 2, 3, 4, 5 milhas, se for preciso. Jesus disse: tome sua cruz e siga-me. Quem quer seguir Jesus, vai andar, mas vai chegar. Deus nos abençoe.